sans sax. Oh! Seria tirania toda de encosta. Menina bonita, sabe que é gostosa. Conheço teu jeito, faço o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar e você não quer. E não quer. Então me ajude a segurar. E essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. E essa barra quer gostar de você. Yeah. Ti ti ti ti ti ti e empurra ti ti ti ti ti e ti ti ti ti ti empurra digo mix gravações só no sax portão Estou na sua casa, quero ir pro cinema e você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. E essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. E essa barra quer gostar de você. Vem, sax estourado. Tchau. Mais sucesso.